Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo, o Grão-Ducado de Oldenburg. Carlos Borer segue orgulhoso seu detalhado informe sobre Oldenburg ao pastor Tisman e ao amigo João Gerdau. Baseado em um almanaque publicado na cidade de Oldenburg, que sempre carrega consigo em sua bolsa de couro, passa a detalhar os dados de sua Heimat. O comércio do Grão-Ducado é muito favorecido pelos rios navegáveis. O movimento marítimo nos anos de 1860 foi de mais de 2 mil navios. A frota mercante atualmente é composta de mais de 200 navios. Existem mais de 400 quilômetros de estradas de ferro, sendo mais da metade de propriedade do Estado. A população é composta por frísios em sua maioria, sendo que em Lübeck aparecem os Niedersachsen e em Binkerfeld os Rheinfranken. A religião consta como sendo composta de evangélicos, católicos e uma pequena minoria de judeus. Existem as seguintes instituições de ensino: 5 ginásios, 1 escola real superior, Oberrealschule, 1 escola profissional, Realschule, 2 seminários, Seminar, 570 escolas primárias, Volksschulen, 1 instituto de surdos mudos, Taubstummeninstitut, e 1 escola náutica, Navigationsschule. A composição da Constituição Monárquica se baseia na Lei Fundamental do Estado, Staatsgrundgesetz, de 18 de fevereiro de 1849, revisada em 22 de novembro de 1852. A sucessão ao trono cabe por direito ao primogênito da descendência masculina. Atualmente, o Grão-Ducado de Oldenburg é administrado pelo Duque Herzog Peter, desde 1853. A representação popular é constituída da Assembleia dos Estados, onde são escolhidos de forma indireta 34 representantes. Lübeck e o Principado de Birkenfeld possuem cada um separadamente o seu Provinciarräte, Conselho Provincial. As finanças dos territórios são administradas separadamente. Os 3 territórios são servidos pelos seguintes grupamentos militares: 1 regimento de infantaria, Infanterie Regiment, número 91, 1 regimento de dragões, Dragonen Regiment, número 19, 2 baterias pertencentes ao 26º Feldartilleriregiment, o regimento de artilharia ligeira.